os repórteres entram nos piores presídios do país. Um retrato exclusivo. Ônibus são usados como cadeias. Containers se transformam em celas. Condenados sem ar. Em meio a ratos e lixo. É rocha, liberdade, pros mano vai rolar. É só ter fé em Deus que o avara vai chegar. Bota a cabeça no lugar, sair vitorioso. Casarão do inferno, é só pra bicho solto. Os mano ficou louco lá dentro, é só tristeza. Saudade da família, faz muitos perder a cabeça. Quem vive já viveu, quem sabe não quer viver. Polícia chega e tropa na cela, espanca você. A lei é diferente, fácil levar rasteira. Tem que andar na linha pra não morrer na fogueira. Respeitou, ganhou respeito, se vacila é respeitado. Procurou a própria morte, cavou o próprio buraco. Os mano encarcerado fica loucão pra sair. Mesmo assim não é exemplo pra aqueles que tá aqui. Pensa que o crime é assim, chegar, colar na banca. Tá totalmente errado, é nessas horas que se ganha. Carandiru, casa lotada, altos pavilhão. Chacina, triste final, o sangue cobre o chão. É desse jeito, né ladrão, se tá aí, né por acaso. Lembra dos seus amigos que te abandonaram, que tava do seu lado, mas aí te esqueceram. Agora dá pra ver que o amor de mãe é verdadeiro. Deu conselho o tempo inteiro, você não escutou. Quando tá na pior que se aprende a dar valor. É desse peso que eu vou, não tô julgando ninguém. Todo mundo erra, até eu erro também. É desse peso que eu vou, não tô julgando ninguém. Todo mundo erra, até eu erro também. Porque eu tô passando muito risco de vida aqui no sistema aqui, tá entendendo? Porque eu não tenho convívio, tá entendendo? A direção colocou a gente aqui. Há mais de 20 dias nós tá isolado aqui na cela 01 aqui, no módulo 2. Sem convívio, tá entendendo? Elas falaram que foi o Marcelo Tadeu que mandou colocar a gente aqui dentro. Tá entendendo? Mas só que a gente não come, a gente não dorme, só por causa dessa maneira aqui. A chapa é quente, roll, 2000 graus de puro pânico. Veneno sem convívio, é só chicote estralando. Cadê o rango? Não veio, se veio, tá estragado. É causa e consequência do sistema sanguinário, é embaçado. É, a lei do crime prevalece, faculdade de 1000 graus, graduando no 5-7. Os garotão no instinto, sangue no zona amarela. Fazendo espeto pros ferros, que é retirado da jega. Cabueto estuprou, vai dormir de olho aberto, se vacilar, leva. O casarão do inferno não tem sossego não. Se a cadeia virar 1533 no comando, a chapa vai esquentar. Pega o check na marra, bota os colchão e amarra do lado de fora a cena. Fumaça preta no ar, o terror foi espalhado, agentes assassinados, o bope entra na cena. Cheiro de sangue no ar, é triste o fim, só lamentos, familiares sofrendo. E nós darrando veneno até o fim, gangsta. Protesta em forma de verso, sei que é complexo. Mas de Alagoas a Pernambuco, o rap vai denunciar. Presídios lotados, delegacias também. Entrando e saindo, e a liberdade não vem. A justiça no Brasil, só da falha é cruel. Bandido rico tá solto, só o pobre é réu. Quem sofre com a revolta é a sociedade. A violência se espalha nas ruas da cidade. Rico sendo roubado, não dá nada, tem mais. Mas pobre que perde o salário é embaçado, rapaz. Sai daqui, só no ódio. Dez já foram esquartejados. A mãe não tem direito de despedir do filho pela última vez. Alguns querem descontar isso na sociedade, o que eles fazem com nós aqui? 300 homens dividem um espaço nessa cela. Não castela meu filho, a liberdade vai vir. Dificuldade a gente passa lá fora e aqui. Já ninguém no direitinho, vai ter rebelião sim. Se não atender as exigências, a casa vai cair. Quero direitos humanos, a mídia racista aqui. Queremos uma melhor alimentação, que na hora da contagem não haja humilhação. Adianta a negociação, senão vai ter balão começando com os taradão. O casarão do inferno tem lei e dita as regras, se tentar invadir, temos refém na cela. O tratamento que nos dão aqui é rancoroso. Na hora da revista nos trata como porco, humilhação. Se reclamar, bate xinga, isso é o modo que eles falam de ressocialização. Quando sair daqui vai ter mais corpo no chão. A TV não mostra superlotação. Quando cai a noite detendo, disputa os pedaços de chão. Amontoado nos corredores da detenção. O poder judiciário anda em marcha lenta. Tem detento que tá aqui, mas já cumpriu a pena. O promotor de justiça chegou, tá me ligando. Alô, pode falar que eu tô escutando. Acabou negociação, ou libera os refém ou vai ter invasão. O Estado não negocia com traficante ou ladrão. Então pode invadir que os ferros tá na mão. então pode invadir que os ferros tá na mão. O casarão do inferno, as detenção. É do jeito que eles tratam nós aqui, humilhando nós aqui. O que quer que a gente saia bom daqui? Nós sai daqui é pior, tem muitos aí, ó, que não se reabilita na rua por causa disso, tem. Porque aqui eu sou humilhado, tratado igual cachorro. Lá na sociedade, alguns querem.